Antes que me perguntem, eu digo a vocês, meus caros amigos, Peixoto, Sérgio Peixoto, o queixudinho, a alegria da mamãe, foi despejado de seu apartamento. Aquele apartamento ao lado do presídio da Rua do Hipódromo, no bairro do Brás, aqui em São Paulo. Peixoto, teimoso como uma mula capadócia, juntou seus pertences e mudou-se para uma praça ali perto, aonde hoje convive com mendigos, catadores de papel e diversos tipos de doentes mentais. O que, convenhamos, foi uma mudança bastante salutar em sua vida social, tendo em vista que ele só andava no meio de otakus e subespécies humanas. Mas Peixoto, Sérgio Peixoto, guarda seus mangás em armários feitos de madeirite. Em armários feitos de madeirite. E se banha quando pode em uma torneira de banheiro público. Ele já foi visto, senhoras e senhores, com sua pasta preta surrada para lá e para cá, dizendo a todos que lhe dão ouvidos que ele é um editor. No afã de torná-lo uma pessoa melhor, no interesse de resgatar sua personalidade e torná-lo um ser humano útil para todos e para Deus, eu lhe aconselhei, Peixoto, meu amigo, volte para morar com a sua família, seu pai, o seu queixudo, sua mãe, Dona Espingarda, estariam prontos para lhe receber de portas e pernas abertas em sua casinha de cachorro suja. Mas Peixoto, em sua arrogância indiscriminada, disse: nem pensar! Aconselhei-o a ir morar com essa sua escrava, aquela bruxa mequetrefe, sil, aquela criatura estranha, aquela mulher que baba feito um cachorro. Mas Peixoto me disse: ela mora com uma família que já tem seus próprios bichos. Concordo, concordo, Peixoto, assim que deve ser um homem. Mas enfim, interessante foi ver a cama de Sérgio Peixoto. A cama de Sérgio Peixoto era um arbusto mediano, aquele matinho, conhecido como matinho, aonde ele cobriu todo o mato com alguns panos velhos e fronhas de sua antiga cama, rasgada que foi esta cama pelas pulgas, parasitas e seus gatos imundos. Ali, naquele canto sujo, naquele canto imundo da praça, Peixoto dormita quando pode, mas passa boa parte do tempo andando pela praça, fazendo anotações em folhas de papel higiênico, anotações essas sobre seus projetos sem sentido e suas elaboradíssimas elucubrações despirocadas sobre como ele dominará o mundo através do amor. Quando com fome, Peixoto pega carona em algum ônibus ou pula a catraca do metrô, dirigindo-se à casa de algum desconhecido amigo ou parente, onde ele bate aquele ranguinho amigo e caprichado. Não leve a mal, mas Peixoto não almoça na casa da Sil, porque a comida que aquela mulher faz é indigna até para o maior suíno esfaimado do mundo. É uma gororoba que só presta para você fazer, digamos, reboco da parede, ou isolar uma usina nuclear vazando merda, porque não dá para comer mesmo, eu vi, é uma coisa medonha. Muito bem. Não raramente Peixoto se alimenta dos restos do McDonald's, sabe aquela gororoba que fica ali, né, no, na Vila Liberdade, ele tá sempre ali, tá comendo aquele rango. Peixoto também come poeira do chão, fica lambendo a poeira do chão, e não raramente bate um rango feito às bases de folha de mangá seco. Peixoto já comeu meio volume de coleção da sua coleção do Yamato, mas jamais comerá seus mangás pornô, sua única ligação com o amor e o sentimento. Peixoto vem estudando as formações de fungos, bactérias e lodo, encontrado nas privadas do banheiro público, aonde ele eventualmente tira um cochilo, ou para, sabe como é que é? Para pra dar aquela lidinha no mangá, ou para lavar as suas cuecas doguinhas e suas meias furadas. seu par de tênis forward, suas calças hang loose, seu cinto de escoteiro, seu pager desativado, seu celular quebrado, seu par de óculos sem lentes, seu terno de gabardine azul, aqueles restos, todos aqueles restos de sua vida pregressa, estão todos escondidos dentro de um saco, pendurados em um bueiro. Às vezes, Peixoto passa seu tempo passeando pelo metrô, indo para cima e para baixo, tendo delírios hebefrênicos e fazendo de conta que está editando um mangá em Tóquio. Mas enfim, eu sou testemunha da decadência de um homem. Eu sou testemunha da decadência de Peixoto. Eu vi quando ele foi expulso da loja Fonomag, ali na Liberdade. Ele foi expulso da Fonomag porque ele pregava a revitalização da Liberdade através do uso da cera obtida do mangá pornô. Visivelmente mais magro, Peixoto já foi confundido com queixo que... Ontem mesmo, Peixoto foi visto andando no meio da Avenida Paulista, apontando para os prédios e dizendo: Voltons! Vai! Megazord! Vai! Ultraman Gambate Kudasai! Ao mesmo tempo em que Peixoto fazia estranhas danças retorcidas. Este foi um relato verdadeiro, cruel e totalmente mentiroso da vida atual de Sérgio Peixoto. Estaremos de olho nele quando ele chegará até você e dirá assim, com o dedinho no queixo: Nani!